andrecivismoral.com.br. Que o verão é todo nosso, rapaz. Tava eu e o Big Mac em uma festinha. Tava eu e o Big Mac em uma festinha. De repente o Big Mac avistou sua priminha. De repente o Big Mac avistou sua priminha. O Big deu papo, mas ela parou na minha. Arrastei ela pro escuro e falei: só colocadinho. O quê? Só colocadinho. Que isso? Só colocadinho. Tá gostando, né, danada? Só colocadinho. Então toma. Só colocadinho. O quê? Só colocadinho. Que é isso? Só colocadinho. Que é isso? Só colocadinho. Só colocadinho. Só colocadinho. Na tcheca da novinha, vai. Só colocadinho. Coloca. Só colocadinho. Só colocadinho. Que é isso? Só colocadinho. Legal, explosão, rapaz. Tô de volta, Big Mac. Mais pesado que tudo, viu? ZR Produções, vem com grave, vem. Tava eu e o Big Mac em uma festinha. Tava eu e o Big Mac em uma festinha. De repente o Big Mac avistou sua priminha. Eu também avistei, né? O Big deu papo, mas ela parou na minha. Arrastei ela pro escuro, rapaz. Só colocadinho. Só colocadinho. Coloca. Só colocadinho. A novinha só colocadinho, tá gostando, né? Só colocadinho. Só colocadinho. Só colocadinho. Vai colocando bem gostoso, vai. Só colocadinho. Só colocadinho. Só colocadinho. Só colocadinho. Só colocadinho. Só colocadinho. Só colocadinho. Só colocadinho. Um abraço pra todos os divulgadores. Som de mal e paredões do meu Brasil. E por grave explosão. André se diz, o mural de Ibicoara. ZR Produções, tops da rochadeira.